Oitavo passo. Peça ajuda. Amar-se é buscar sempre apoio. Não tenha medo de estender a mão e pedir ajuda aos amigos. Se a ajuda dos amigos não for suficiente, procure um grupo de apoio. Procure uma terapia. A única coisa que você não pode fazer é isolar-se ou achar que resolve as coisas por si. Dessa forma, você não está se amando. Outra iniciativa interessante que você pode tomar é formar seu próprio grupo de apoio. Conheço uma mulher que estava extremamente perplexa e infeliz, sem saber como lidar com seus filhos adolescentes. Um dia, ela convidou duas amigas para discutir o assunto e ficou surpresa e aliviada quando descobriu que as amigas tinham os mesmos problemas. O grupo foi aumentando. Elas chamaram psicólogos e terapeutas de família para dar assistência. Os maridos se juntaram ao grupo e todos, tanto os pais quanto os filhos, foram beneficiados.